DJ Daniel. Eu vou pocar! Mas que dá vontade dá, mas que dá vontade dá, dá vontade de bota, bota, bota, bota, bota, dá vontade de bota, bota, bota, bota, bota, dá vontade de bota, bota, bota, bota, bota. Rei do beat, pegou a visão? O DJ Danny é um cara sem limite. Para lá, pa, pa, pa, pa, para lá, pa, pa, pa.